Vais utilizar isto para quê? Para falar, para mostrar as suas obras? Não, não tenho, eu já me doutorei. Estou a brincar. O que é que eu ia dizer? Pronto, é muito. É uma relação muito diferente. Eu achei de algum modo surpreendente o modo como foi. Como articulaste as coisas, não é? O espaço e com a chegada aqui, com esta coisa toda, e o som com o movimento. Achei engraçado, achei uma coisa um bocado. Não estava à espera de nada, mas não estava à espera disto. Portanto, isso é bom. Agora. Achei que. A questão, eu achei algumas coisas giras, tipo, nessa diferença entre o que estava a acontecer cá fora. E aquilo que acontece na relação contigo, não é? E, nomeadamente, na relação com o som do palco. Isso foi engraçado. Foi engraçado ver, ouvir o palco. Também não sei se é porque eu já conheço bem o instrumento, não é? Mas ouvir coisas que eu sei que são produzidas, sei como é que são produzidas, sei que tipo de gesto é que é preciso fazer para produzir aquilo. Aquele som, e ao mesmo tempo ver um corpo a produzir outro movimento. Uhum. Pronto. Não sei se para uma pessoa, percebes o que eu estou a dizer? Tipo, aquele momento, por exemplo, aquele momento muito percussivo, não é? Em que aquilo vai cavalgando, é uma coisa muito. Com muita agitação. Pá, eu tenho imagens dos corpos ali em cima a fazer aquilo. Eu ouço aquilo e vejo o teu corpo a movimentar-se de uma maneira diferente daquela que está a movimentar-se quando eu estou naquele momento. Pronto. Não sei como é que... Pá, imagino que qualquer pessoa que veja isto... Pá, se vi pela primeira vez, não sei como é que ela se liga a isso. Perceber? Como é que constrói essa imagem por cima da imagem que tu estás a perceber? Como é que junta essas duas? Não sei se não houve outras coisas que não estejam ali, estás a perceber? Imagina que ela não sabe que, ao bater no palco, que aquele som se produz com as cordas por baixo, aquela ressonância, não é? Será que ela desmonta aí? Será que junta as duas coisas e percebe que o som que está a ser produzido é o som naquele espaço? Não sei. Não tenho certeza. E aí, não sei como é que funciona, porque eu gostei muito de ver essa diferença, não é? Porque eu estava-te a ver a movimentar, ele não estava síncrono, não é? Mas era muito interessante essa diferença. Tipo, ouvir e só depois é que o braço faz assim, ou coisas que... Pá, pronto. Percebes que eu estou a dizer? Sim, não, sentido, perfeito. Pronto, isto só em relação a... Um pouco do contrário. Eu gostei imenso da gravação. Pá, esta maneira de gravar para esta peça, para esta maneira de fazer isto, não é? Este tipo de dispositivo, é muito fixe. A questão do contraditório era assim, objetivo também, né? Que criasse um estranhamento, tanto a sincronia, na verdade, a ideia era que em alguns momentos casasse, só que é muito difícil, porque eu ensaiei sozinha. Claro, claro. Então, assim, mas o bom... Então, fiquei, por exemplo, o fato de todo o texto criado lá fora... Foi porque eu precisava falar de alguma forma que você precisava me dar uma deixa. Como eu saberia? Eu não teria como ter um trabalho, assim, ter toda a movimentação sem ter nenhuma deixa. Deixa, vocês falam, deixa também. Então, assim, o pega numa mão, pega na outra mão, claro. O prometo, eram dicas para eu saber, agora é o momento de eu levantar o ferro. Agora é o momento que eu estou entrando pela porta, porque claro, eu não queria estar tá escutando, eu queria que visse o meu corpo despido de ter um ponto, né, igual em teatro antigo. Então, eu precisava que a pessoa que interage comigo me desse alguma... Tanto que, assim, eu tentei no máximo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas não dá, chega uma hora que você se envolve, então eu falei, foda-se, perdão. Mas aí, assim, ia muito mais pelo que vocês falavam, que aí eu ia fazendo. Então, eu chegou no momento em que eu falei, também não tem tanta importância. Não, mas não é muito a importante. Parte, não, mas seria interessante, porque... em algum momento aqui no casa, mas eu deixei pelo acaso. Mas sim. No princípio, casa e mesmo. No princípio, sim, quando porque eles são... aquela coisa que vens aqui, que a gente vem com a mão, e vai fazendo aquele... Pá, e eu, aqui, a gravação é incrível. É, fica muito legal. Muito espacial, não é? Ouve-se mesmo assim à tua volta o som, é muito estranho. Esse momento foi o momento que eu achei que estava, na realidade, estava mais em que a espacialidade da gravação estava mais conseguida com o movimento. Mas esse era o objetivo também, por isso que eu fiz as partes muito curtas e pouquíssima coisa, poucos elementos, porque de início a pessoa acha que ela está escutando realmente o meu corpo no momento amplificado. E aí depois é que vai desconstruindo. Opa, mas tá, sim, não está sincronizado. Aí começa a soltar. Aí outras coisas dão as deixas, mas não junta totalmente, enfim. Então tem todas essas pequenas... Era essa coisa de coloca junto e separa. Coloca junto e separa. Eu não sei se... Porque, assim, eu concordo com você. Talvez toda... Talvez não, com certeza. Tudo que você absorveu do lance do barulho e tudo mais é porque você que construiu o solo, né, o palco. Então, você tem elementos a mais. Agora, de qualquer maneira, todo mundo sabe que aquilo é uma estrutura de madeira. Ah, sim. Todo mundo tem a referência de uma repercussão na madeira. Então, o que eu acredito, pelo menos o que eu esperaria, é que a pessoa viajasse nela... se iludisse com outras coisas, da subjetividade dela, do mundo dela, de como ela já teve essa relação com a madeira ou com o que quer que seja. Então, era sempre essa brincadeira de dar a deixa para que a pessoa crie. Porque, na verdade, a princípio, eu queria ter feito até menos corpo em cima do palco, esse que se, para que fosse uma coisa mesmo... Mas aí era muito difícil pegar os tempos, assim, como se o corpo tivesse em stop motion. Mas aí eu não conseguia ainda mais porque eu não posso sair correndo em cima do palco, que a Beatriz me mata. Mas eu não tinha como sair de um lugar, né, se fosse stop motion. Então, a primeira parte, pá, teve aquela queda, fica ali. E aí o outro momento vai se acular. Ah, ali dá uma outra deixa. Só que eu não conseguia viajar muito rápido para pegar as deixas. Então, eu tive que fazer uma negociação entre fazer coisas mais paradas e outras... Agora, Giro, nesse aspecto, é uma coisa a ver aqui. Aquilo que tu estavas a dizer, quando tu estás ali em cima, qualquer coisa produz som. Nossa, o tufe do dedo... No final, não sei se vocês repararam, que eu estava igual gato, assim. Porque se você apoia a mão assim, faz... Pois. Só que quem está com os headphones não ouve o som exterior. Uhum. Portanto, pode haver, estava a pensar, pode haver dois níveis sonoros, uhum, que é o nível sonoro de não ter. Agora tens duas narrativas. Uma, acho que é basicamente corpo, uhum, e depois tens uma segunda narrativa que é sobretudo sonora. Uhum. Só que como quem está de fora só tem o corpo e quem está de dentro tem já o som e tem pouco corpo, porque o corpo que tu tens é muito mais o que imaginas do que aquilo que está realmente a acontecer, não faria diferença haver sons, porque quem está dentro não ouve, uhum, percebes o que eu quero dizer? Uhum. Entendo, e isso é uma das coisas que eu acho que tem que ser trabalhada. Por exemplo, quando a gente vai por ali, tu mexes na coisinha, ou mesmo, por exemplo, aquela coisa de fazer assim, tens o bom, bom, bom, tu não tens som, só tens corpo. Uhum. Pois, eu pensei, por acaso pensei quando estava a ouvir que havia, que tu produzias mesmo som. E quando fui filmar, não é? Na hora que eu... que estava tudo muito mais em silêncio do que... É? Pronto. E se calhar é isso, podia haver mais... Dá para soltar um mais, dá para não estar tão constrangida em termos da produção sonora, porque podes criar simultaneidade... Para aquele que não... Exato. Para aquele que não está... É, eu tentei pôr um pouquinho e tirar, porque na verdade eu acho que na hora de fazer eu fiquei um pouco... Primeiro eu falei, não, quero tudo em silêncio. Então era assim, mas por exemplo, eu não conseguia andar no chão sem fazer barulho, e também tinha aquela primeira ideia de ser o mais junto possível. Então é um pouco esse o objetivo, ter um pouco da sonoridade. Mas ao mesmo tempo também é interessante, estava a pensar, também é interessante ser muito constrangido, ser uma coisa tipo. O oposto. O oposto, tipo ser mesmo silencioso, muito constrangido. Também é interessante isso acontecer. Eu não estava nada à espera, depois de ouvir, não estava nada à espera. Ou seja, se eu tivesse ouvido primeiro aquilo em silêncio, este trajeto, sem os headphones, não é? Pá, se tivesse ouvido isto, se calhar não tinha nada à perspectiva de que havia tanto som dentro dos headphones. Por isso é muito giro, quando passas por dentro dos headphones. Foi por isso que eu acabei optando por tentar fazer... Primeiro eu tentei fazer o silêncio absoluto. Agora digo uma coisa, isto não funciona com headphones daqueles... Tem que ser headphones que isolem bem. Por isso que eu te pedi o seu, eu falei, não, com esse daqui não vai adiantar. Aí, enfim, Né? Mas a ideia é essa mesmo, que a pessoa fique muito isolada. Isso partiu muito do projeto que eu tinha... Quando eu cheguei com o gravador, porque eu gosto de deixar registrado também as coisas, porque referência é uma coisa importante na vida, mas esse trabalho, o lance do binaural, foi o que eu comecei a trabalhar com o Rui Chaves, mas o dele é uma outra viagem, ele trafega, não tem essa relação com o outro, é uma coisa... É outra viagem. Foi o que eu falei para vocês, a partir do que eu fiz com ele, falei, nossa, isso dá muita história. E como eu quero trabalhar com a sonoridade, e no fundo, quando a gente fala, eu quero trabalhar com a sonoridade, o silêncio acaba sendo importante também, não só o som pelo próprio som. Então, por isso que eu fiquei nessas duas. Aí eu tentei, eu falei, não, vou tentar fazer tudo em silêncio. É impossível nada nessa vida, mas eu não tinha tempo... de achar essa coisa super silenciosa. Mesmo lá para andar, eu falei, ah, então vou andar com as passadas assim. Aí eu achei super idiota. Mas aí, o princípio, eu achava que tinha que ter essa coisa mais, entre aspas, sincronizada, para deixar a pessoa um pouco mais envolvida e depois separar, que foi o que eu já falei. E aí, aqui dentro, é que eu queria que fosse o mais silencioso possível. Não consegui. Aí tive essa ideia que a Beatriz acabou de falar. Seria legal se tivesse algumas tessituras sonoras aqui também. Aí tentei colocar um pouquinho. Por exemplo, quando eu fiz com o Ricardo, agora, nessas duas passadas, com o Ricardo eu acho que eu ainda criei um pouco mais de som. Já quando eu fiz com a Beatriz, eu acho que aí... aí eu acho que eu comecei a contar mais. E aí eu produzi pouco som. Então... teria que um pouco optar qual é o melhor caminho, se realmente o todo ou só algumas partes. Essa parte só do corpo, porque eu terminei a gravação antes de ontem. Ontem eu estava muito cansada, eu já cheguei aqui super tarde, o corpo não rendia, eu coloquei a cola e tentava, falei, ai, eu estou muito cansada, eu quero ir embora, não aguento mais, que porra. Enfim, fui-me embora. Tinha trabalhado já um pouco, aí hoje trabalhei um pouco mais, mas essa parte ficou bem pouquinho trabalhada, né? Foi, na verdade, um pouquinho ontem, e hoje é só uma hora que eu cheguei. Mas, enfim, a proposta era um pouco essa, e que eu acho que vai num caminho bem, bem, bem, bem oposto do que vocês trabalham. Não, tiveram trabalhado. Eu achei também engraçado aquelas coisas de... Pá, mas isso depois... do som com aquela coisa que tu fazes nas mãos, que respiras em cima das nossas mãos, com o som que estás a ouvir. Depois há, isso era fugir, tipo essa diferença de escala, não é? Que tu estás a olhar para uma paisagem, para uma coisa mais aberta, e depois de repente vais-te concentrar numa coisa do muito pormenor. Próxima, não é? Do pormenor. Isso é giro, essa narrativa. Mas depois... o que é que havia? Havia uma cena qualquer... Por exemplo, aquilo do parafuso, em termos de nós, é muito interessante, porque tens o parafuso antes, como eu vi antes. Tens o parafuso antes, porque tens a coisa que estás a ouvir. A ver esse tipo de contraste entre o som externo e o som interno, é muito engraçado. Essa foi uma outra discussão que eu tive comigo. Essa é a do plástico bolha, que tem uma hora que eu estou... E aquilo, eu usei o plástico bolha. Eu falei, eu deixo ou não deixo a referencialidade do plástico bolha? Aí fiquei, eu não gostava esteticamente daquele plástico bolha lá em cima. Por acaso, essa parte foi a parte que eu achei assim um bocadinho... Não achei necessário. É. Ou seja, objetos que não estão presentes, acho um bocado... Não... Mas o parafuso é interessante. O parafuso é giro. O plástico bolha eu também acho que acabou ficando, mas eu já tinha gravado, não tinha condição de gravar de novo. Ah, eu não editei. Coisa. Exato, o que é que era? Isso foi um plano sequência, sim. Né? Que era a voz, não é? Quando tu falas connosco, tu gravaste como? Gravaste aquilo nos ouvidos e gravaste normalmente, não é? Eu acho que podias experimentar, porque isso depois são assim aquelas nuances, que é, por exemplo, gravares ou com outra pessoa, com os headphones, ou com uma dummy head, não é? E gravares por trás, gravares como se estivesse a sussurrar aqui atrás. Exato. E ouves e sentes no binaural. Exato. E era engraçado posicionares a tua voz, também vês como é que, ou seja, não posicionares a tua voz sempre à frente, ou em cima, não é? No sítio onde tu estás. Ser uma coisa que, porque existe a tua personagem... enquanto corpo, não é? No espaço. E depois existe a tua personagem enquanto voz que nos vai dando, que vai dialogando connosco. E essa personagem pode ser uma personagem que não está à tua frente. Exato. Está atrás de ti. Exato. Não sei se isto faz sentido. Não, não super mas... faz sentido. Então, é porque ora o som... É, é essa coisa de saber de onde o som está vindo. Ou a tua volta, estás a ver? Não estás sempre, por exemplo... Seja, não está quando... sempre desse ponto de vista não que eu estou gravando. Sítio, estás a ver? É. Podes não ser tu a gravar, ou podes fazer com uma dummy head, não é? É, com aquelas é. com os binaurais metidos mesmo numa cabeça, levas assim à tua frente e podes ir, por exemplo, vais falando, imagina que vais falando connosco, quando digo ao meu lado ou ao teu lado, mas tipo, falas aqui, depois em determinada altura dás uma indicação aqui de lado, só. Claro. Depois vai outra especializando aqui. A voz. Vai especializando, é como, se for, como se o teu corpo, a tua voz, o teu corpo também estivesse à nossa volta sempre a acompanhar-nos. É. Isso eu acho interessante. É isso, eu me liguei só no final, na verdade, no final, quando vocês vão para a boca errada, que, vocês, que eu peço para ficar olhando. Ah, isso também tem um comentário para fazer. É, que eu peguei e larguei os headphones lá. Então, blom, e os passos, eu vou indo ao longe. Ele não funcionou tanto como eu queria, mas já foi nesse momento em que eu percebi que eu podia estar fazendo as gravações não sempre comigo. A gravação, como eu não tinha como editar o som, então tinha que ser nessa coisa do plano de sequência. Então não dava o tempo inteiro, porque eu podia ter ficado com o microfone, né, mesmo ele encaixado no corpo, tá assim, e, mas enfim, aí também já não tinha tempo mais para fazer. Mas isso foi uma coisa pensada. E o lance de pedir para subir na almofada e para pedir para olhar assim... Era um pouco, não sei se funcionou muito, mas era um pouco... O olhar assim foi o que a Beatriz tinha falado, né? Que com os veios, assim, com as lombadinhas, né? Tem uma coisa de você vai perdendo o corpo, ele vai ficando... Você não tem uma visão tão absoluta dele. E o de cima, que é a visão que eu gosto dessa coisa meio topográfica e do corpo ficando sim, ondulado. Fugir essa mudança, esse trajeto do espectador também foi engraçado. Tipo, ficarmos mais acima, depois descemos, não sei o quê. Pá, eu acho que a instrução ali para baixo, podes experimentar com mais gente, acho que a instrução, pá, não está clara, mas pronto. Eu concordo, eu dou a minha mete palma. Mete a boca na madeira. Mete a boca na madeira. Eu não falei, mete, eu falei com a louca. Eu não consigo que me dê instruções. Tenho dificuldade em que me dê instruções. Agora eu jamais então, vou esquecer. Né? Sinto-me sempre uma coisa positiva. E eu assim, abaixando ali. Tá bem, cadê o Ricardo? Eu só vi o Ricardo meter-se por baixo. Pensei, se calhar há uma instrução para tocar as cordas. Não, foi o que eu pensei. Tipo, pá, estás a ver? Mas isto eu acho que trazia demasiada informação. Ai, eu depois... Eu assim, ups, quando eu sentia, eu pensei assim, ups, já fiz merda. Gente, eu não conseguia parar de... Mas eu acho super legal, assim, mas eu concordo. Tu conheces as coisas da Janet Cardiff? Não conheces? Não, tem que anotar. Tens de ver. A Janet Cardiff faz soundwalks, muitas soundwalks, que são assim, ela faz, por exemplo, imagina, não é com o corpo, mas é, imagina que ela fazia um soundwalk aqui, este trajeto que tu fizeste, não é? Só que depois inclui, na gravação que tu estás a ouvir, não é? Inclui, para além dos sons ambientes, inclui outros sons, e com esses sons cria uma narrativa, há uma voz que te acompanha, e que te diz, agora olha para não sei onde, não sei o que, não sei o que. Tu vais olhar e agora, e acontece isto, não sei o quê. E acontecem ações sobre a ação que tu estás a... E sobre o sítio onde tu estás. Pai, são super bem feitas. Então, tenho que conhecer. Tenho que conhecer. Como é que chama? Janet Cardiff e Jorge... como é que ele se chama? Jorge Burgmiller. Ou Burgmiller. É um casal. Mas ela é que é assim mais conhecida. Como artista. Tem esse e tem video box também. Tem as coisas... vídeo, em que dá instruções e tu vais seguindo um espaço, muito giro. Eu gostei muito dessa questão e isso que vocês, eu juntando essa questão da locomoção sempre me importou. Primeiro que assim, há muito que eu meio que ficar no palco italiano é uma coisa que não me interessa muito, acho que por isso que fui para a internet, por isso que meus trabalhos acabam tendo uma cara mais instalativa e aí vai. E então, essa coisa da caminhada é uma coisa que eu, do percurso, eu gosto bastante. E essa coisa de ver os vários pontos de vista e tudo mais. Mas me perdi a falar uma outra coisa. Ah, sim. É que isso que vocês tinham falado do lance do respirar na mão, essas coisas, é porque eu queria que tivesse uma coisa mesmo de toque, né? Então, mesmo primeiro lá fora, quando eu... Ah, e o comando. Primeiro pensei, podia dar um comando, uma coisa mais conceitual, mais assim, faça isso, faça aquilo outro. Aí eu falei assim, enfim, aí... Porque eu precisava que vocês prometessem que iam me dar as deixas. Daí surgiu. Eu prometo. Aí depois eu achei. Aí primeiro eu ia ficar fazendo tudo assim. Todo aquele texto eu ia ficar olhando assim para a cara. Eu falei assim, vai dar uma conotação muito homem-mulher, ou enfim, relação a dois. Falei, não é isso. Então, aquele ombro de amiguinho, né? E aí as coisas foram sendo criadas. Agora, eu gostei muito do processo, né? Foi tão rápido que foi vindo uma ideia, outra ideia, outra ideia, independente se boa ou ruim. Mas aí, depois eu achei que ficou muito... A respiração, depois eu acho que comentou. Falei, puta que brega! Mas enfim, já tinha gravado, falei, eu não vou gravar essa porra de novo, que dá muito trabalho. Mas depois afinar, se puseres editar, depois tens hipóteses, não é? Basta gravar as partes, depois compões, vais. Claro, claro. Não, podendo editar, acho que dá para fazer muita coisa legal, né? Assim, a possibilidade, mesmo em relação ao corpo, ao que você quer dar desse corpo, eu que tenho interesse dessa coisa do som interior. Então, assim, acho que dá para colocar algumas coisas. Porque a ideia era ligar duas pessoas pela sonoridade do corpo. Acho que, no fundo, dá para resumir nesse sentido, né? Não que não seja importante o corpo em movimento, tarará, lógico que é, mas era um pouco mais... Mas isso eu acho que foi conseguido com este dispositivo, assim. É fixe. Eu gostei. Tens diferentes sonoridades, que sempre tens a sonoridade do corpo, depois tens a sonoridade do palco. Eu estou convencida, já tinha dito isso da outra vez, que não associas, quem vem de fora não associa os sons que são produzidos na gravação. Alguns associas facilmente, mas a maior parte não associas ao movimento do corpo no palco. Se vires o corpo, a cena é, tu tens que experimentar isto com pessoas que nunca tenham. Se era mais funcionar assim, era capaz de ser giro, arranjar alguém que não sabe o que isto é. Porque eu acho que há certos movimentos, é evidente, por exemplo, quando tu ali fora, tipo, fazes aqui, por acaso isso é giro, essa coisa é gira, que é tu fazeres um movimento ali fora, aquele com os pés, não é? Que é muito semelhante aos movimentos que depois se ouvem no palco. Pronto. Isso é giro, há uma espécie de uma construção ao longo da narrativa, não é? Vais construindo uma espécie de um vocabulário sonoro e de um vocabulário de ações que produzem aqueles sons, não é? Que é aquela coisa de raspar no chão, ou de bater contra a porta, não é? Quando chegas aqui e ouves, vês este objeto, e ouves determinados sons, nomeadamente aquela coisa de bater e ouvir-se as cordas, não é? Inicialmente tu ouves a porta e ouves a... Ou seja, há uma série de coisas que são paralelos em termos de discussão e de som e que são interessantes para tu ires construindo uma relação com isto que ainda não viste. Faz sentido. Claro. É o equivalente de tu lá fora veres a pancada e ouvires e depois chegares aqui dentro, já não veres nenhuma pancada, porque tu já não bates, mas ao mesmo tempo depois ouves-se aquela coisa toda. E isso pode haver aí, tipo, subtilezas ou maneiras de construir a relação com... Quer dizer, com isto ou com outra coisa qualquer, não é? Claro, claro. Mas do ponto de vista narrativo, não é? Em que tu não tens som cá fora, não sabes exatamente, o corpo não está claro qual é o som que o corpo está a produzir, não é? Estás a criar uma espécie de ficção. Mas ao mesmo tempo é dado ao espectador dicas para ele construir essa coisa, não é? Foi isso que eu achei, que não funcionava com o plástico. Não tens qualquer referência. Não tens, não constróis nada. Quer dizer, eu às tantas senti mesmo, porque eu conheço o som, não é? Ok, eu sei o que isto é, mas isto é distante daquilo que está a acontecer. Não é uma coisa que esteja a acontecer aqui nesta relação. É uma coisa exterior. A ideia era colocar uma coisa, um estranhamento mesmo, mas ele ficou um extra, ele não ficou um estranhamento. Ele é uma coisa que meio que é uma gordura, né? Assim, ele Eu acho que aqui, numa coisa... Eu, quer dizer, agora é impressionante... Já está, a estranheza já está toda na... No próprio trabalho. Na ficção, nesta relação quase real e síncrono do som. Estás a ouvir com o som. É, e é impressionante, porque assim, o plástico ele não funciona de nenhuma maneira. Agora, o parafuso, mesmo se eu não tivesse ele na mão, é que depois eu optei por tê-lo na mão. Mas o parafuso eu já acho que funciona de uma maneira super poética. Eu gosto muito do parafuso no final. Aquele, ainda mais que ele faz aquele... Não sei como foi para vocês, mas assim... Sim, é um somzinho. Eu achei... E o piano, que eu chamo de piano, foi muito interessante, porque eu tinha que... O que era o piano? Quando eu toco as cordas. Então, assim, eu faz... Então, eu estava... Assim como eu estou aqui com a mesa, né? Eu colocava a mão por baixo e ia fazendo, ia rapidinho para alcançar as outras cordas. Isso foi bastante interessante. Do ponto de vista de criação, o que eu gostei muito foi dessa... porque realmente eu tive que construir a narrativa, eu tive que pensar na narrativa da construção sonora, já pensando no corpo... fazendo com o corpo, tudo, mas, eu, por exemplo, isso, eu não estaria dançando com a mão, e, né? Então, isso era uma coisa especificamente da parte sonora. Já a parte do percussivo, não era aquele movimento, mas realmente fazendo, eu não faço movimento, e depois ele acaba ficando uma coisa mais, assim, histérica. Então, todas essas... Esse lado de você construir... ao mesmo tempo essas duas coisas, eu gostei demais, achei bastante... Não sei se é porque eu não trabalho, é a primeira vez que eu trabalho com som, sempre trabalhei com imagem, então estou um pouco assim, que bacana, que legal, fico deslumbrada, e às vezes nem é tanta coisa, mas enfim, foi... Eu acho que, sinceramente, acho que é uma coisa de escolha também, porque tens muitas narrativas a trabalhar em simultâneo, uh-huh. E para quem está a ouvir e a ver, torna-se um bocado confuso. Quando você está com o fone, você das diz... Das duas maneiras. Tens uma narrativa de corpo, tens uma narrativa expressiva, tens uma narrativa sonora, tens uma sonoridade que está diretamente relacionada com os objetos, uma sonoridade que não está relacionada com os objetos. Percebes? Tens montes de elementos Em simultâneo. Que depois é giro, por exemplo, é muito giro quando estás com os headphones, eles serem um paradoxo em relação ao que estás a fazer no palco. Mas se estás de fora... eles são, e depois não sei se estás a trabalhar espaço, se estás a trabalhar sonoramente, fica mais confuso. Fora. Por isso é que eu estava a dizer que estão muitas narrativas em simultâneo, uhum. E eu diria que se calhar era interessante focar uma narrativa, pronto, é o paradoxo sonoro, ou é a sonoridade do corpo, porque tu não consegues distanciar, tens uma narrativa que a voz dá. Claro, claro. Agarra-me, solta-me, olha-me, claro. Chama-me. Isso é uma narrativa enorme, que se, aliás, eu acho que se sobrepõe depois a tudo. Depois tens uma narrativa expressiva do corpo, não é? Uhum. Que vem do toque, vem da respiração, vem do mostrar o espaço, tens essa apresentação toda. E depois tens uma coisa funcional, sonora, em relação ao palco. Portanto, a minha única coisa que me faz assim um bocado de confusão é só isso, é estas coisas todas em simultâneo e como é que elas se relacionam. Mas você acha que é uma questão de optar ou você acha que é uma questão de conseguir fazer com que essas camadas se organizem melhor? Acho que é mais isso. É, porque a princípio, assim, quando você estava falando, eu falava assim, eu opto por isso, ai, não sei, ai meu Deus. Não, acho que é por elas serem conscientes. Muito conscientes e trabalhadas. É. Acho que é mais interessante quando funcionam todas em conjunto. Exato. E quando vais buscando uma... Essa é a parte engraçada, acho eu. Porque se for só uma coisa, fica muito... Pá, é possível que fique muito cru e muito ilustrativo. Ilustrativo de um tipo de coisa. Eu acho que passa mais por ter consciência delas todas e saber organizar o que se quer fazer e como é que se articula. Chega até aquilo que eu estava a dizer em relação à modo como a voz aparece, não é? Uma coisa é a voz off, é aquela coisa de voz off, não é? Tu estás a falar aqui e eu ouço sempre a tua voz no mesmo sítio, claro, não é? como se fosse uma voz que está fora da narrativa do espaço, mas podes incluir essa voz na narrativa do espaço, podes desdobrar o teu corpo em dois, num corpo sonoro mesmo, da voz, podes desdobrar no corpo que está fisicamente no espaço E podes ainda desdobrar no corpo, no espaço, a produzir e a produzir um gesto. É, precisa fazer todo um roteiro mesmo de todas essas coisas. E essas diferenças, depois do ponto de vista da gravação, não é? Do modo como se apresentam formalmente no som, não é? Na gravação, podem ter imensas... podem ter diferentes modos de tratamento. A forma como gravas. A forma como gravas. E como porque isso depois, então no binaural era isso que eu estava a dizer. É muito diferente, tu ouvires a tua voz a dar as instruções sempre no mesmo sítio, ao centro, ouvi-la em torno do espectador. Claro. Não, e esse sempre foi o interesse, foi isso aí é a dificuldade diferente. De fazer. E tu consegues fazer isso, mas aí já precisas de edição. Percebe? Porque precisas de fazer uma coisa que é, por exemplo... Tu criavas assim, diferentes níveis sonoros, diferentes qualidades sonoras. Diferentes qualidades e desdobravas o corpo dela, não é? É a mesma coisa que eu estar, eu estou ali sozinho, não é? E estou sozinho, inicio uma relação contigo, ao pé de mim, com a tua voz, não sei o que mais. Mas depois, imagina, que é aquilo que tu há bocado estavas a dizer, que não era suposto eu teres ficado para trás. Ah, pá, mas a mim apetece-me. Pá, que não me apetece estar sempre ao pé do performer, nem sequer claro. Eu não gosto destas coisas. Mas, portanto, quando tu obrigada, te afastas... Ricardo, não, estou a dizer este a proximidade. A proximidade não gosto. Mas então, quando há a hipótese de eu me afastar um bocadinho, estás a ver, eu fico quieto a ver. Claro. Pronto. E é aqui que eu acho que é engraçado trabalhar, que é... Eu afasto-me, que é muito natural. O público é o público, os públicos. Claro, sempre se coloca um distanciamento. Mais que meter em cima de mim, ou fazer nas mãos, eu vou coisa, mas eu vou sempre ter uma distância. Portanto, imagina, tu afastas, e quando tu te afastas, imagina que a tua voz, de repente, o teu corpo está ali, mas a voz vem aqui. Já não está de voz off, mas está aqui ao pé de mim. Claro. Falas aqui do lado esquerdo, depois do lado direito. Porque sussurras. Não, concordo plenamente. Isso eu acho que é o mais. Isso é a nuance que dá toda a diferença. Acho que sim. É. Eu quando digo que não gosto, estou a brincar. Não, mas imagina. Aqui não teve jeito, né? Te peguei para Cristo. Mas eu acho, não é? Essa questão da voz. Eu já estou habituada. Uma vez estava num espetáculo, rimo-te. Então, a bailarina saltava para cima do colo do público, não é? E supostamente aquilo era para causar choque ou para o público reagir, não sei, mas começou a bailarina. Já começou a dançar. Ela atirou-se para cima de mim. E tu fizeste? Não, eu fiz assim. E pegou. Pus tipo colinho. Uhum. E ela ficou ali quietinha, o espetáculo a decorrer, eu na boa. Mas isso que eu acho, a questão do contato com o público, se bem que eu compreendo que muita gente não gosta, porque é realmente, às vezes, invasivo, e a gente vem trabalhando com isso há bastante tempo, e aí o que a gente estava discutindo sobre, né, beija, né, coloca a boca na madeira, por mais que a indicação seja o movimento, pular no colo, o que quer que seja... O público pode reagir das maneiras mais diversas possíveis. Tinha um espetáculo nosso que a menina... Já é um espetáculo antigo, mas ficou bastante gravado, porque como tinha muita coisa nesse sentido, aconteceram várias coisas. O público tinha várias possibilidades de sentar ou sentava em balancinho no meio da performance, ou estava sentado abaixo, ou estava sentado na primeira galeria, ou na segunda, e cada um girava uma narrativa totalmente diferente. Mas, enfim, uma das bailarinas, ela, quando o público chegava, ela estava enrolando o tronco dela com um cordão, e nessa parte final do espetáculo, ela começa a desenrolar esse cordão e ela vai passando na mão das pessoas. Vocês chamam cama de gato, uma brincadeira de criança que você faz assim, com... enfim, deixa para lá. É, que você... Olha, só me dar uma coisa. Você já... Tu vais sair depois daqui, diretamente? Ou... Vou para tua casa. Não querem ir beber um café? Podemos. Eu ainda não comi nada. Vamos. Mas assim, só para terminar essa história, então, enquanto eu vou arrumando as coisas... Não precisa quando... deixar já, podemos voltar depois. Vamos só beber um café e voltamos. A gente tranca? Sim. Então vamos. Vamos. E isso com um bailarino.